só queria que você mudasse, já que quer me ver. Tenho saudades de você. Me deu vontade de te ver. Quando penso que esqueceu, a saudade toma conta e é mais forte que eu e me faz quebrar todos os meus juramentos. Então ligo pra você, também tá com vontade de vir se encontrar. E a gente esquece tudo só pra se amar e matar nossos desejos. Mas quando acaba a noite, de manhã vem um vazio, e na realidade outra vez estou sozinho. E na beira da cama, uma carta que me dizia assim: ainda te amo, quero ter você do lado, mas só um. Então pode ligar, mas tem que prometer que por nós vai mudar. Que por nós vai mudar. Olha, desculpa, tá? Acho que não consigo. Você não vai mudar. De vir se encontrar, e a gente esquece tudo só pra se amar e matar nossos desejos. Mas quando acaba a noite, de manhã vem um vazio, e a realidade outra vez estou sozinho. E na beira da cama, uma carta que me dizia assim: ainda te amo, do lado, mas só uma noite não apaga o passado. Se você me amar, então pode ligar, mas tem que prometer que por nós vai mudar. Que por nós. Saudades.